Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico, 6 da tarde, pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir. E também para todo mundo pelo atlântida.com.br. Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Não esqueça que a promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa de agosto foi um sucesso, com mais de 1000 participações. E você pode ser o próximo a ser escolhido e ter a galera do Pretinho, a ser sorteado e ter a galera do Pretinho na sua casa. Fica ligado que em setembro tem mais. Patrocínio Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis, uma realização da Atlântida. Fala aí, Marcos Piange. Tudo bom, chefe? Como é que tá? Beleza? Tá muito... Tira esse óculos de natação, cara. Acabei de ganhar aqui um presente. Tá ridículo, cara. Leandro Bertolucci. Tá ridículo, cara. A galera da Hammerhead que mandou uns óculos pra nós nadarmos. Pô, demais. O meu amigo, né? O meu amigo, o Fernando Scherer, que era meu amigo antes de ser famoso, né? Agora que é famoso, pega Sheila Mello, aí não é mais meu amigo, né? O cara, inclusive, mandou um recado pra ti. Olha pra mim aqui, Pianja, eu vou twittar. Aqui, ó, mandou um recado. Boa. Pro Pianjas. Diz pro Pianjas que natação não é um esporte perigoso. É, sim. Muito, pelo, morrer afogado, muito pelo contrário, pode salvar a vida dele e das pessoas. Natação é saúde. É verdade, meu é grande verdade, amigo. É verdade, meu é grande verdade. Amigo Fernando Scherer tem um irmão que tem uma academia chamada Scherer Academy, lá no Beira-Mar Shopping, e é casado com a belíssima Flávia Manfro, que é uma das loiras mais belas de Santa Catarina. Sabe o que, que o Gustavo Cielo faz pra ganhar vida, né? Nada. Nada. Gustavo Cielo? O Cielo? É. O César, César Cielo. César Cielo. Né? Estragou a piada. O Gustavo Borges. É, tu confundiu, Maurício. Fala aí, Maurício Amaral. Tudo beleza? Oh, tudo beleza. Tudo beleza. Fala, Porazinho. Nossa, que natação não é forte do Maurício. Não é. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Everton Cunha, Mr. B. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é... Lele! Lele, lele, lele! Sem muita coisa pra falar, eu só digo que é brabo isso daí. É brabo o quê, Lelê? Tá reclamando já o quê, Lelê? Não tem muita informação, tu não pôde acompanhar a rodada futebolística ontem. É melhor que tu não tenha acompanhado. Deixa assim, Lelê. Deixa assim, Lelê. Não, assim, não comece a provocar, Lelê. Ruim, não comece a provocar, Lelê. Olha aqui, eu e o Porão hoje, camisa de verde amarelo, que bonito, hein? Essa aqui é do Mamelode. Mameluco. Lá da África do Sul, que o Potter trouxe pra mim. A prova que natação é um esporte violento e perigoso é que tem que usar protetor nasal, cara. Tá ali, ó, protetor nasal para o nariz. Pode quebrar o nariz. Eu uso muito protetor nasal para nadar. Bom, queridos, deixa eu passar pra vocês aqui, então, os destaques e nós podemos comentar os destaques. Oba! Do Clique RBS. Adoro comentar destaques. Começa a nova operação para resgatar a baleia de Capão Novo. Tô começando a ficar irritado com esse assunto. Equipes tentam levar o animal para depois da arrebentação agora. É burrice mesmo, né? Cara, agora é o seguinte, se os caras conseguirem botar o bicho pra depois da arrebentação e o bicho voltar, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou pegar uma faca e vou enfiar no coração desse bicho. Vou lá até Capão Novo hoje à noite. Para com isso. E vou enfiar uma faca no coração dele, assim, pá! Aí matou, aí ninguém mais se incomoda. Não faz assim, cara, não faz assim. O salário médio do brasileiro é de R$1.452. Ó, subiu. Empregados com carteira do setor privado ganham em média R$1.352. Empregados sem carteira do mesmo setor privado ganham em média R$1.062, menos R$300, portanto. Vou querer com carteira, então. Militares e funcionários públicos ganham em média R$2.574. Vou querer esse aí. E pessoas que trabalharam por conta própria ganham, ou trabalham por conta própria, ganham em média R$1.197. Quem pior ganha é quem não tem carteira do setor privado. Vende Avon, essas coisas. Não, isso aí é por conta própria. Não, isso aí pode até ganhar bem, cara. Não, quem menos ganha é quem não tem carteira no setor privado, é isso? Quem menos ganha é quem não tem carteira no setor privado, é isso. Militares e servidores públicos. Ah, isso aí. Novidade, né? Políticos, Brasília. Funcionários públicos. Claro. Brasília tem o maior, Distrito Federal tem o maior PIB do Brasil por causa dos funcionários públicos que moram lá, né? Claro. Todas as paradas públicas têm. Mandar um abraço aí a todos os deputados aí. Hospitais da Ubra podem ir ir a leilão. Estão na mira o Hospital Luterano, que é especializado em cirurgias abdominais, e também o Hospital Independência, que é, hospital, é especializado em traumatologia. Ambos situados em Porto Alegre. Os dois estão fechados desde 14 de abril de 2009 e são dois os objetivos: conseguir dinheiro para abater parte das dívidas da Ubra e também contribuir para diminuir a carência de vagas hospitalares na Grande Porto Alegre. São dois importantes hospitais que fecharam as portas, né? Sim. E os leitos. E os leitos, obviamente, sumiram. É, né? É isso aí. Motoristas furões criam problemas para a guarda municipal em Florianópolis. Os furões, como são conhecidos os motoristas que tentam ganhar vantagem em congestionamentos, desrespeitando a sinalização, fazem com que agentes tenham que ser mobilizados para o controle do tráfego. Na verdade, isso está na mente de cada um, né? É, tá na mente, Magnata. Precisava ter lá um cara dizendo, ó, não pode furar, não pode furar, não pode furar, mas, mas tem os metidos a malandro, né? Que dureza, os guardas monitoram o trânsito para tentar evitar que os motoristas usem atalhos para escapar das filas e ainda assim provoquem mais congestionamento. Sempre tem um espertinho que acaba ocasionando problemas de trânsito, congestionamento e até brigas, porque quem está respeitando as leis não vai permitir que aquele outro condutor invada a sua frente. Quer dizer, se o cara não permite, o cara se culpa, né? Pô, não deixei o cara passar. Aí se o cara permite, fica se sentindo um idiota, né? Um idiota completo. Porque tu tá respeitando ali, tipo, tem aquela fila pra dobrar, né? E a outra fila que vai reta. E sempre tem o cara que vai até o limite da que vai reta. Exatamente. E aí, puf, te corta. E aí te corta na hora de dobrar. Quer dizer, pô, tu esperou ali uns 40 minutos. Quem aqui, amigo, já não deixou o cara entrar, né? É verdade. Tira o óculos, Pianja. Quem aqui nunca fez os dois, né, meu? Os dois, porque eu garanto que todo mundo aqui já foi pela mais rápida também. Não. Nunca na tua vida, Fer? Nunca na minha vida furei fila de carro. Olha, o teu nariz tá crescendo mais ainda. Tu acha? Tá mais ainda. É a verruga. É a verruga que tem na ponta. Tá fazendo ele pesar pra baixo. Todo mundo fez os dois, amigo. A questão de cordialidade nos dois lados. Deixa entrar um dia, no outro dia tu fura. E uma coisa que me chama a atenção, eu procuro ser um cara cortês no trânsito. Né? Maurício Cortês. E as pessoas... Nós já tivemos Raul Cortês. É o filho do Raul Cortês. Agora Maurício Cortês. Mas as pessoas se surpreendem quando alguém... Com a tua cortesia. Exatamente, faz uma cortesia. Certo? A gentileza surpreende. Cara, é verdade, tu para deixar eu passar. Não, tu para pra alguém atravessar a rua, os caras... Não, pode ir, porque a gente vai atropelar. É verdade, cara. As pessoas se surpreendem com a cortesia. Só acontece quando a gente sai mais cedo de casa, quando você não tá atrasado. Quando você tá atrasado, você dirige que é um mongoloide no trânsito. Cara, então a dica é sair meia hora antes. Eu não tô numa semana muito propícia pra criticar os outros no trânsito. É verdade. Assim, cara. Mas, cara, é brabo, cara. A má educação do brasileiro, cara, ela é. O reflexo tá no trânsito. Não, mas é que no trânsito é absurdo, cara. O trânsito é um reflexo total da sociedade, né, cara? Lelê, sabe como é? Mas é tranquilo fazer essa crítica desde que coloque a nossa má educação no trânsito. Porque o imbecil são os outros, né? Sem dúvida. Quando você é nossa, tudo bem. Cara, sem dúvida. Eu vejo os caras fazendo coisas assim, cara, que são absurdas, cara. Tipo assim, os caras... Eu faço coisas absurdas. Esse negócio que tu tá falando aí, cara, de ter uma fila de carro. Aí tem um espertalhão que vai lá, fura a fila, cara. E tipo assim, se tu não deixar ele furar, daqui a pouco tu, sei lá, tu pode tomar uma porrada, o cara pode descer e te encher de porrada, não sei, entendeu? Mas é isso aí, amigos. É isso aí, a gente tem que se policiar, porque faz parte de cada um de nós o primeiro passo pra mudança, né? Eu acho brabo aquela... É verdade. Acho brabo aquela galera que fica fumando no carro, né, Magnata? Também é péssimo, aliás. Vai que cai a brasa, né? Queima. Fazer qualquer outra coisa no carro enquanto se está dirigindo não é aconselhável, tipo, seja qual for. Atlântica, tipo, tuitar, né, cara? Ouvir rádio, beleza. Tô ouvindo rádio, ouvindo Atlântica, beleza? Agora não pode tuitar, não pode ler e-mail. Se bem que agora tem aplicativos, o iPhone tem um aplicativo que ele lê o e-mail pra ti, ele fala o e-mail pra ti e mais do que isso, ele escreve o e-mail quando tu fala a resposta do e-mail. O Marcos me mostrou isso no carro dele. Mas fica aqui a dica que não faça no trânsito. Faz em casa pra brincar, não é sangria desatada responder e-mail no trânsito. Se o cara ficar respondendo e-mail, com que não vai conseguir tomar cervejinha, né? É uma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra. É questão de prioridades, né, Almir? É verdade. Eu gosto muito de trocar. Eu já fiz um esquema de trocar marcha com o pé no meu carro. Com o joelho. Seguro, passo no drive-thru, como com uma mão, tomo uma gelada com outro. Celular é proibido, hein? Chinelo, tá legal, meu. Obrigado. Test drive. Ah, vamos fazer os flatos do dia, Jirimu! No cantinho básico, vem, Jirimu! Gostei! Jirimu, tá bem? Fala. Tudo certinho? Tô legal, saúde? Não, tá bem. Tô meio zonzo assim, cara. E a Vanessa tá te cuidando? Fraco, a Vanessa tá te cuidando? Sim, não, ela pediu uma gripezinha. Gripezinha maneira. Gripezinha maneira, tranquilo. Benegripe era isso. Tô meio... Sei. Tá meio fora. Cara, Jirimu é muito observador, né? Muito observador, cara. Legal, impressionante, cara. Parece que eu tô vendo o próprio. 9h42, Valesca Popozuda retira os pontos da cirurgia no bumbum. Meu Deus do céu, ela fez um seguro. O que essa mulher fez na bunda dela? Ela operou dela, a bunda. Ela botou silicone na bunda e ficou um troço enorme. E ela fez um seguro de 5 milhões na bunda. Ah, cara. Um troço assustador. E outra. É assustador. Sabe quem fez também o silicone na bunda? O Di César, do Big Brother Brasil. Ah, nossa. Tu prefere, né? Ele teve que ficar 3 semanas sem sentar, o que causou uma síndrome de abstinência, né? Não, mas tu sabe que a Valesca Popozuda, cara, ela é daquelas que serve cafezinho com a bunda na casa dela, né? A bandeja é a bunda. As xicrinhas ali. Teve uma imagem esses dias, botaram um copo em cima, alguma exatamente, coisa assim, mas eu não sei que canal TV, que programa, eu só vi correndo assim. Seguro de bunda, cara. Jirimu, desculpa te interromper aí. Diga lá, meu. Preciso anunciar o falecimento da baleia. Ah, morreu? A baleia veio a falecer. Eu tava pensando aqui, olhando o Marcos com aqueles óculos de mergulho. Eu pensei, imagina ele procurando o coração da baleia pra furar a baleia, né? Não, isso não deve saber nem mergulhar. Sabe mergulhar, Pianjos? Só botando o dedinho no nariz, assim. Dando pulinho. Só dá barrigada. Imagina essa coisinha feia mergulhando. Ah, mas tu foi criado em Floripa, como é que não vai saber nadar e mergulhar, rapaz? Eu gosto de piscina, cara. Só azulejo. O meu negócio é azulejo. Não me vem com areia. Tomar banho no mar de coralzinho não é a tua. Coral? Não tô ligado, cara. Não tá ligado, não sabe mergulhar. Cobra coral, tu conhece cobra coral? Morreu a baleia? Cara. Morreu a baleia. Recebi a informação do meu amigo Chico. Baleia. Exatamente, tá aqui. Confirmada pelo Seclimar. Olha, que pena, cara. O pessoal do Save the Whales tentou, né, cara? Mas não deu. Dessa vamos lá, Jirimu, vamos lá. Vamos rezar pela baleia, 13. Gente. Pra comer a carne. Princesa do funk toma sol no hotel da Playboy em Las Vegas. Meu Deus. Opa, olha, eu não sei quem é a Jirimu. Princesa do funk? Não sei. O Lelê deve saber, o Lelê que é empresário. Não interessa quem ela é, ela tá no hotel da Playboy em Las Vegas. Salve de palma pra ela. Tá tomando sol. Princesa do funk é aquela do Furacão 2000. É, Tati quebra barraco, né? Não, é a mãe daquele garotinho que também foi MC, é uma loira. Do Jonathan da nova geração? Isso. Ah, mãe Jonathan do Rômulo da nova geração. Não, não, é o Jonathan da reação. Os caras já não entendem nada. Não te lembra? Eu sou o Jonathan da nova geração. 15h36, Joana Machado exibe corpo sarado ao andar de skate em Ipanema. É a ex do Adriano Imperador, a Joana Machado. Ah, é a loira que não é a feiticeira. A do barraco aqui? Não, essa é a Joana Prado. Ah, Joana Prado. Mulher do Vitor Belfort. Aquela que brigou com a sogra, né? Isso aí. É. Ah, legal. A feiticeira agora é mãe de 4 filhos, cara. Mas já? Deve ser uns 4. Ela tá no Rio na praia. Ela é mulher do Vitor Belfort. Isso aí. 18h06, mulher melancia, curte o calor na Barra da Tijuca. Aí, Pianjas. Tá isso, cara. Estão na praia nesse momento. Nós aqui, né? Pode falar. Né? Bombando Rio de Janeiro, hein, Jirimu? Tá. Bombando, Ipanema. Bombando, Barra da Tijuca. Já falei quem é que eu encontrei no Rio? Quem? A Glória Maria. Ah, meu. Caminhando na Copacabana, de chinelinho. Bichinho, não, foi em Búzios. Foi em Búzios, né, Jirimu? Tá. E aí? Pô, legal. Ô, Porazinho. E aí? E aí? Cara, a mulher melancia tava lá na praia. Tu vê. Lá, é bom comer uma melancia, cara, né, cara? Uma embarangada. Melhor que comer a melancia, cuspir a semente. Aê! Pô, eu tenho umas fotos que recebi, recebi não, né? O pessoal, os estagiários receberam ali no, naquele e-mail. Aquele meio de relacionamento. PORA@atlantida.com.br. É, da mulher melancia antes da fama, cara. Ela era bem, cara. Ela era bem. Muito bem. Mas ainda vai, né? E agora? Fetter. E agora? Estou em 5 minutinhos. 5 minutinhos? Era 6h11, Jirimu. Não mais. 6h11, Jirimu. 6h11. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 minutinhos. Não mais do que isso. Não, mas, portanto, 18 e 11, 6 e 11 agorinha. Morre no litoral norte, na beira da praia, a baleia teimosa. Ah, a baleia teimosa. Pobrezinha. É, burra. Olha, mas a janta vai ser boa hoje lá em Capão Novo, né, cara? Cara, eu duvido que alguém vá cortar a baleia pra comer a carne. Olha, da baleia, meu, assim, cara, tu matar a baleia pra isso, eu sou contra, tá, entendeu? Mas já que tá morta, velho, né? É, não, a pergunta já é essa. Agora que ela morreu, tá, ela morreu encalhada. Isso é que nem mulher bêbada. Claro, já que tá ali, tu vai, né, velho? Cara, peraí. Só um pouquinho, não, peraí um pouquinho. Não, eu vou, não vou, não vou parar. Baleia continua, morta é como mulher bêbada. Já que tá ali, isso? Passa. É mais ou menos assim, cara. Tá ali aça, né? Não, cara, é sério, ali, cara. Ó, meu. Bota o espeto e vai. O que que se faz com uma baleia? Quanto que ela pesa, cara? 25 toneladas. Vários. O que que vão fazer com o bicho agora, né, cara? Filezinho, não é, cara, tipo assim, ó, morreu um cara, uma pessoa, tu vai lá, bota no caixão e enterra. Como é que tu vai botar... O cara que carrega o caixão da baleia. É isso aí. Ah, é bom que fique bem claro. Dá pra levar ela pro meio do mar e soltar ela. É, eu acho que é isso que vai morrer. Pode ser. A correnteza traz de novo. Mas é bom que fique bem claro. Vai levar você levar lá pro cassino. Vamos explodir ela de novo. Ou pro Uruguai, leva lá pro Uruguai, assim, é, lá pro litoral. Forte Santa Teresa. Isso. Só que, né, a caça predatória de baleias é crime, né? É crime. E é muito feio isso aí. Agora. Mas já que a baleia tá morta, né, meu? Eu acho que é banquete hoje em Capão Novo. Luau! Luau! Vai estar chovendo. Já faz a fogueirinha ao redor dela mesmo, né? Claro, meu! Pô! Altos clima! Vocês são demais, cara. Aquele que levar pra cassino a baleia. Porque tem espaço, tem bastante areia, a maior praia do mundo. Isso, deixa ela num canto, apodrecendo. Tá bom, tá. Girimum, era isso, Girimum? Valeu, meu, é isso aí. Vamos ver aí, Marcola. A verdadeira função das principais teclas num computador. Oh. Tem muita gente que não sabe pra que servem algumas teclas do computador. E agora você, querido ouvinte, vai entender pra que serve, por exemplo, o Caps Lock. Caps Lock. É aquela tecla, o Caps Lock, que transforma as pessoas em mal educadas e faz você errar a senha. Pra isso serve o Caps Lock. É verdade, é verdade. Tem no teclado também uma tecla chamada Shift. Ninguém sabe o que é Shift. Pra que serve? Shift serve pra você escrever as duas primeiras letras de uma palavra em maiúsculo e depois ter que ficar corrigindo. Sempre as duas primeiras saem maiúsculo. Ou então o E, quando põe um circunflexo, sai o E maiúsculo e o circunflexo. É verdade. Pra isso serve o Shift. Exatamente. Aí tem o 3 aqui, que é a terceira tecla que a gente tá aprendendo pra que serve, é Scroll Lock. Qual? Scroll Lock. Fica logo ali em cima, perto do Doom Lock, que é primo da Scroll Lock. Scroll Lock serve pra... Pra nada. Pra nada, basicamente. Pra... A quarta tecla que a gente vai aprender hoje é ESC. ESC. Fica lá na ponta esquerda. ESC serve pra fechar uma janela de MSN com uma conversa comprometedora de forma rápida. Tu tá ali e tal, me mostra seus peitinhos, parece tua mulher, ESC, foi pro saco. É tipo emergência, o botão de emergência. Botão de emergência. Tem um outro botão no teclado que se chama INSERT, que serve pra engolir a única parte interessante do seu texto enquanto você digita. Você tá digitando e ele vai engolindo o que tem depois, quando você aperta. Não é? Isso acontece. É, mano, isso aí, cara. Ah, num lock também, uma outra, todo mundo olha. Num lock, pra que serve num lock? Num lock, em teclados normais, ativa a calculadora. Em notebook, você escreve sempre com um monte de número dentro da palavra. Tipo, fica um... Todo fica T6D6. É. Fica um negócio assim meio bizarro, assim, que você escreve, tá? Fica muito engraçado esse e-mail quando lido, mas quando falado, talvez a num lock não seja... Não, mas tava bom até agora. É, cara, não acredito. Só o num lock não fez tanto sucesso assim quanto as outras. Acredito que o ponto 6 desse e-mail tem um problema sério, negativo, com relação à comicidade. Enquanto linguagem radiofônica. Exatamente. Isso, isso. Número 7, enter. Pra que serve o enter? Pra enviar uma mensagem que fará você se arrepender pro resto da vida. Ou uma mensagem pela metade no MSN. Geralmente é assim mesmo. Aquela vaca da sua... O Gmail vai permitir que em até 30 segundos tu te arrependa do e-mail que mandou. Olha só. É muito engraçado quando alguém se arrepende na RBS, cara, que a gente tem um sistema chamado Outlook, que é da Microsoft. Outlook. Aí alguém manda um e-mail e aí tá lá, tipo, fotos da Vera Fischer nua. Aí percebe que mandou pra todo mundo. Chefe, pro gerente, pra família dona da empresa. E aí, cancelar. Aí aparece os dois 13 mesmo, parece que tu mandou e depois o usuário resolveu cancelar a mensagem. Deseja cancelar a mensagem, libera a ficha nua. Né? E aí fica, enfim, chama mais atenção aí. O Gmail vai ser legal. Eu recebi uma esses dias, Vampeta nu, quero cancelar e tal. E aí só aparece, na RBS só aparece cancelar Vampeta nu, parece dois e-mail teu. Sim, vai. Chama mais atenção aí. Luciano Lopes, o nome dele. Tem mais uma teclinha, gente, que muita gente não sabe pra que serve. É a Delete. Delete. Delete ajuda o usuário a perder metade da monografia na véspera de entregar. Delete. E também o F5, que serve pra refrescar a tela diminuindo o calor. No calor, no verão, né? E o Alt Tab, o famoso Alt mais Tab, que elas são gêmeas, funcionam sempre juntas e ajudam a esconder o joguinho ou o pornô quando o chefe tá passando na sala. É o F4? Dá um Alt Tab que não, muda. Alt F4. Muda a tela, né? Não, o Alt Tab muda pra outro programa, outra tela. Tu tá no Word lá fingindo que tá trabalhando e tá também numa pornografia no Pornhub lá assistindo uma morena. Um casal de gêmeas. Um casal de japonesas. Duas irmãs com um professor. Utilizando brinquedos. Mas, e aí tu tá lá vendo esse vídeo e tal, aparece teu chefe, tu Alt Tab, tô no Word de novo. Tô numa fazendo planilha. Relatório. Ergonograma Excel, Ergonograma do Excel. Tô aqui, chefe, repassando os custos da nossa. Chefe, tô com a planilha, tô com a planilha pronta. Chefe, foi embora, Alt Tab. Planilha. Ok, obrigado, o Marcos Piazza. Muito bom. Vai daí, Lelê. Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Isso é uma piada? É uma piada. Vamos rir no final, então, pessoal. Dois amigos, porque eu conto tão mal a piada. Não! É só pra avisar a gente, né? Tá. Pra... Então, ó, é uma piada enviada pelo nosso amigo Robertson Firmino. Não, Robertson Firmino. Quer dizer, ele assina como Robertson Firmino, mas como Robertson Gonzalez. Ah, o Gonzalez, lá de personalidade. Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. Um deles diz... Quando completei 25 anos de casado, levei minha mulher ao Japão. E o outro disse assim, não diga. E o que pensa fazer quando completarem 50 anos? Ah, vou voltar lá pra buscar ela. Ah, vou lá buscar, velha! Abraços e mandam velha. Velha. Tu manda, cara, tu manda velha. Ah, velha, minha mãe, velha. Pianinho planeta, velha. Pianinho, pianíssimo, velha. E abre o teu olho, magnata. Não, abre o teu olho, magnata, pro aí pra dele. Quem? Pro pai de quem? Do Gonzalez? Do Firmino? Do Robertson Firmino, lá de Pelotas. Mesmo. Aliás, eu quero dizer que a tribo vai estar em Rio Grande esse fim de semana, hein, magnata? Abre o teu olho, tamo aí com a regueira. Fala, Porazinho. O Jean Pablo Barbosa Veloso manda uma notícia importante aqui. Notícia importante. Importante. Power Ranger Azul assume que é gay. Opa! Extra, extra, extra! Era o meu favorito, tio. Até isso tá ruim pro gremista, cara. É o azul ainda. O Power Ranger Azul. O azul ainda que assumiu, né, cara? Brincadeira. Que fase, cara. Pegadinha do malandro, velho. Que fase, cara. Não, vou te dizer, cara. Mas vai terminar. Mas ele pode ser do Havaí, do Cruzeiro. Sim. Não, é do Grêmio. No caso aqui, se tu fosse perguntar pra ele, vai ser do Grêmio, porque a fase tá brava. David Ost diz que era chamado de bicha enquanto fazia a série. Bicha, bicha, bicha. E por isso decidiu sair dos Power Rangers. O Power Rangers azul saiu do armário. O ator David Ost declarou ser homossexual em uma entrevista no Anime Festival Orlando. Pela terceira vez. Anime Festival Orlando. Um evento para quem gosta de séries e desenhos japoneses que rolou no começo de agosto na Flórida, Estados Unidos. Cara, o ator tá diz... atrasado um mês a notícia. O ator diz ter sido ofendido pela sua homossexualidade enquanto fazia a série e por isso decidiu sair do Power Rangers. Eu saí porque fui chamado de bicha diversas vezes. Disse na entrevista. E Ost conta ainda que sofreu humilhações de todo tipo pela produção de Power Rangers e estava se sentindo deprimido. Segundo o ator, havia a possibilidade de ficar mais um ano e fazer um filme, mais uma temporada do seriado, mas ele preferiu sair. Estava preocupado com minha vida, pensava em tirar minha própria vida. Tadinho. É isso aí. Aí o cara termina o e-mail aqui com bicha uma mensagem pro Fetter. Fetter, tá todo mundo assumindo. Assume logo, cara. Eu não teria o menor problema de assumir se eu fosse gay. Faz isso agora, cara. Eu não sou gay, cara. É uma brincadeira. Manda aí um abre teu olho, magnata, pra todos os gays que querem sair do armário. Jean Pablo Barbosa. Abre teu olho. Né? Abre teu olho, literalmente. Agora é a primeira vez que um homossexual decide sair do Power Rangers. Não é entrar no Power. A quantidade de piadinha que vai pintar agora com o Power Rangers. Vai pintar, né, Lelê? Tá bom, cala a boca, Piangers! Opa! Meu nome é Wagner, sou de Sapucaia do Sul e sou arquiteto. Deixa eu adivinhar, ama baleias. Não, não, calma. E arquiteto? Isso, é arquiteto. E todos nós, arquitetos, usamos o Teorema de Pitágoras. Lê direito, como é que é a voz dele, cara? Todos nós, arquitetos, usamos o Teorema de Pitágoras, Piangers. Todos nós usamos o Teorema de Pitágoras, Piangers. O cara me parece ser bem resolvido, bem másculo aqui no e-mail. E qualquer pessoa que trabalhe na construção civil, engenheiros, mestres, pedreiros, usam e sabem o teorema. O pedreiro não sabe. Não, o pedreiro não sabe. Isso mesmo. Até mesmo os pedreiros conhecem a fórmula. Mas aí é que tá, o pedreiro sabe fazer, sabe praticar, mas não sabe a fórmula. Graças a Deus, né? É o melhor de todos. Não fosse a fórmula do teorema de Pitágoras, todo e qualquer edifício ficaria fora do esquadro. Cara, mas eu pedi pra ser arquiteto quando eu nasci. Eu entro na primeira série, eu vou ser arquiteto, eu não sei o que eu vou ser. Por que eu tenho que aprender aquela porcaria na quarta série se eu não sei se eu vou ser arquiteto? Eu não sei, eu não quero saber. Se eu for ser arquiteto, eu aprendo essa porcaria aí. Se eu for ser arquiteto. Eu não quero ser arquiteto. Calma, calma, tu vai explodir. Tá vermelho, calma. Eu quero que a escola me ensine coisas úteis pra todo mundo. Coisas úteis pra todo mundo. Eu não quero aprender ligação iônica, senão eu vou usar ligação iônica. Tipo assim, eu quero aprender a tirar aquele ganchinho do sutiã, pô. Se tem uma coisa útil pra fazer, cara, pra ensinar na escola, desculpa, é o ganchinho do sutiã. Eu te ensino. É, eu ia te dizer, desculpa, mas isso aí não é a escola que ensina, isso aí é a escola da vida. É um pra cima e o outro pra baixo. Teve uma professora minha que me ensinou essa dificuldade pra tirar com as duas mãos ou com uma? Uma só, né? Meu, com uma mão tu consegue, é um pra cima e outro pra baixo. Eu não sei se o Pierre tá falando sério ou não sobre Pitágoras, mas digamos que alguém pense sério, a mesma coisa que o Piano está falando agora. Ele está falando sério, não viu o vermelhão que ele ficou? Desenvolver raciocínio. Lógica de raciocínio. Não pode desenvolver raciocínio aéreas. Com outras questões. Pode, tanto é que existem outras questões. Tá, mas eles podiam ter umas aulas de trânsito na escola. Noção de direito. Aula de educação já sexual. Noção de direito. Direito consumidor. Mecânica. Mecânica eu precisava aprender. Ah, isso existem escolas que... Vou poder arrumar meu carro, mas não, eu tô aprendendo lá. Mitose, cara! Mitose falou um pudo da minha mãe, mitose! Olha, existem várias aulas. Equação de segundo grau ficou guardado lá no segundo grau. Deixa eu te falar, calma, Pianja, tu quer sair, tomar uma água, suco? Toma um suquinho ali, volta. Porque sempre tem um babaca de um arquiteto pra dizer, não, eu uso. Calma, Pianja. Eu aprendi na segunda série. A gente já viu que tu tem trauma com o teorema. Tu tá me lembrando muito do Alessandro, cara. Destemperado. Eu vou levar um comigo, hein? Destemperado, cara. Eu tive uma professora de educação sexual que tinha, tirando o sutiã, 1, 2 e 3. Vários coleguinhas tinham dificuldade. Eu era craque. Eu tiro com uma mão, com duas. Aprendi muito bem essa aula. Não matei nenhuma. Muito bom. Com já mandou aqui, então, o nosso amigo, o arquiteto Wagner Gonçalves. Obrigado, que é de Sapucaia do Sul. Obrigado aí, Wagner. Apareceu a primeira piada aqui do Power Rangers, né? Ele saiu do Power Rangers para entrar no Power Giddos. Boa, muito boa piada. Vai daí, desculpa aí, pessoal. Tá ótimo. Decidi enviar-lhes um pequeno resumo daquilo que penso de cada um de vocês. Isso é mal. Quem mandou foi Carol de Santa Cruz do Sul. Portanto, ela diz assim: Féter. Pois não, Carol. Homem sensível, de opiniões que, na maioria das vezes, vão de encontro às minhas. Ela discorda de mim. Ela me acha sensível, porém, na maioria das vezes, discorda de mim. Será que ela segue dizendo, e não raras vezes, sinto uma vontade enorme de ligar para a rádio e dar-lhe mil explicações. Em alguns momentos, sinto uma pontada de raiva, admito. Porém, seu talento para a comunicação é inegável e indiscutível. É verdade, é muito obrigado, bom. Carol. É muito bom, Alexandre, obrigado. Né, Marcelo? Porã, eu discordo. Porã, diz a Carol. Sim, Carol. O incrível. Olha! A minha mulher diz isso toda noite. Adoro ele. Na minha opinião, é o melhor. De personalidade admirável e autêntica. Um charme de ser, de ver e ouvir. Agora fiquei me sentindo. O melhor é o Maurício. Fiquei me sentindo agora. Potter, uma porcariazinha necessária. O guri do programa. Uma porcariazinha. Melhor. Aquele que dificilmente fala algo útil. Bonitinho e nojentinho, no sentido porcalhão mesmo, de comer secreções, etc. Vamos falar a verdade, é nojento, né, cara? É nojento. Vamos aproveitar que ele não tá aqui, cara. É nojentinho, mas né, cara? Mas faz o que faz, né? Eu tenho evitado de dar mão. Mas é um fenômeno. É um fenômeno. KG, homem de voz sonora e muitíssimo agradável aos meus ouvidos. Voz que passa masculinidade, certeza e força. Isso é uma piada. Ironia. Alguém interessante, Pontinho. Embora as costeletas, no melhor estilo Dom Pedro, não estejam com nada. Piangers, voz horrível. Não soa bem. É ruim de se ouvir mesmo. Quando seu amigo íntimo, o Almir, aparece, o programa fica realmente engraçado. Mas ele por ele mesmo, nada demais. Eu não concordo, eu acho Pianges. Eu acho Pianges incrível também. Maurício. Sim, sou eu. Ótimo. Olha, isso é ótimo. Maravilhoso. Popolete. Popolete. Cuticute. Adoro. Tá escrito. Tá escrito, eu tô lendo. Tá aqui. Uma delicinha de se ouvir. Não só de se ouvir, que fique bem claro. É verdade. Se tu já experimentou, não espalha, porra. Estilo meio banana. Panacão. Não, mas, ele se faz de banana mas pra passar muito bem. Muito coisa fofa. Obrigado pelo carinho aí. Adoro ele. Banana e panacão, cara. Pi. Banana e panacão, mas te adoro, hein? É isso aí. Pi. Cada vez que ouço ele, sinto carinho, ternura e simpatia. Eu, às vezes, sinto medo. Pelo portador da voz que me faz companhia por tantas madrugadas, naquele tempo bom em que eu não precisava trabalhar. Sim, homem de opiniões só, incríveis, né? Colocações fantásticas e um talento e tanto para articular ideias. Davi Coimbra, o culto. Voz suave, sedutora. Olha, sujeito oculto. Ótimo. Sem mais, antes que eu me derreta digitando. Neto Fagundes. Tchê! Hilário. Até sério é engraçado. Aquele amigo dele, o Nego Velho, também é ótimo. Rodaica. E em off, o Neto é tão engraçado quanto, cara. Mulher decidida, inteligente, com opiniões bem fundamentadas e ideias esclarecidas. Tento imaginá-la fazendo um bife, arroz e feijão de avental, cabelos arrepiados e pantufas, atendendo ao telefone, assando um bolo para o filho, levar de merenda para a escola e ao mesmo tempo fazendo uma lista do supermercado. Só tento, não consigo. E finalmente, Lelê. Eu? Galera! Ainda não sei bem. Ó. Mas a voz dele é bem gostosinha de se ouvir. Mas é meio desequilibrado. E seu jargão é basis. Já grudou em meus ouvidos e está virando marca minha. Vai, Lelê. Esqueci algum? Acho que não. Caso tenha esquecido, peço perdão. Beijocas enormes, Carol Santana. O Lelê é uma estrela. Por onde ele passa, ele vai angariando fãs. Sim, cara, não é assim, cara. E fãs e presentes, né? Já trouxe ovo de codorna. Hoje óculos pra nadar. E o Power Rangers azul agora é Power Rangers azul calcinha. Classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. Oi, querido! Oi! Tudo bom com você? Tudo bom! Vendo Fiat Tipo e no nome Tipo? Tipo o quê? Tipo zero. Tipo zero. O Fiat Tipo IE, ano 95, tipo cinza IE. Grafite, com quatro portas, insulfilme, alarme de aproximação, interface, direção hidráulica, vidro com trava elétrica, inclusive o porta-malas, tá cinco pneus novos, documentação OK, documentação OK. Pô, que bom que tá OK a documentação. Eu já tive um Tipo IE, magnata. É, R$7.000. Qual é o ano? R$7.000. R$7.000 no Fiat Tipo IE 95. Melhor safra do tipo. Melhor safra do tipo foi 95. Contatos no e-mail. Gisele Vitório. Ah, tá vendendo a Gisele? GiseleVitório@hotmail.com. Beijos para todos vocês, bebês. Beijo. Agora, cada vez que a gente ouve um pois anúncio desse, cara, a gente é inevitável deixar de lembrar que um dia, quando foi lançado, era um absurdo esse carro. É verdade. Era violento, um absurdo. Cara. Assim como o Tempra, cara. O próprio Tempra, né? Mas é da família, né? Porque o tipo é o hatch do Tempra. Isso. Tipo Tempra foi, tinha o tempo pra SW. Veio o Tipo e o Golf. Na mesma época, o Tipo e o Golf eram um concorrente. E tanto é um carrão que ainda hoje ele tem tudo que esses carros novos. Sem dúvida. Não tem. Pô, é, tu lembra? Tem que esses carros novos não tem. Por exemplo, do Tempra, que era o 16 válvulas. Putz. Era um canhão, cara. Cara, meu sonho é comprar um Tempra e botar o adesivo Tempra Todas. É o meu sonho, cara. Só falta o carro, porque o adesivo tu já tem, né, Maurício? Mandei fazer. Fetter, estamos com mais de 40 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Pô, de novo, ontem a gente anunciou também, né? Que legal. De um outro lugar. Lugar, né? Sobram muitas vagas para deficientes. Certo. Todo mercado. Mas tem muito cara dando uma de João sem braço querendo essas vagas aí. Meu. Para, Pianjas. Estamos com mais de 40 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas são de auxiliar administrativo, auxiliar de produção, serviços gerais, portaria, auxiliar financeiro, servente de obras, pedreiros e outras. Vamos se mexer, né, galera? Nosso site para se cadastrar é www.empregopp.com. PDS é emprego PP de pato, D de dado, S de Suzana. PPDS.com.br. Para, cara. Meu. Nosso e-mail, fernando@empregoppds.com.br. Fala com o Fernando ou com o Cláudio, beleza? Não pode dar mancada. Trabalho novo não pode dar mancada, né? Olha só, tem outros e-mails. Ah, dá uma mãozinha ali, né? Olha só, pessoal. Fala, Almir. Tá chegando aqui o Desclassificados do Almir. Eu tô vendendo hoje, pra você, oportunidade. Nota fiscal fria ou congelada, série A, B ou C. Enfim, temos todo o alfabeto. Só não temos o alfabeto cirílico. Cirílico. Cirílico. E o alfabeto carreiro. Fornecemos embalagem discreta para viagem para o Paraguai. Liga agora mesmo e concorra que a polícia vem aí. Mandou Marcel Marcelino de Floripa. Ah, Marcelino, desclassificado. O e-mail é marcelsurf@. Pode crer, vamos nessa. Vamos lá. Aloha. Aloha, uhul, fora howly.com. Tá na hora do show do intervalo, mas antes nós temos aqui a obrigatoriedade do horário político do Pretinho Básico. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PB. Evidente, né? Que em função do planejamento, né, que nós deixamos de fazer no Grêmio, né, nós estamos aqui tentando, né, evidente, né, fazer com que o Pretinho Básico atinja, né, através da minha ancoragem, né, e do meu planejamento, né, um sucesso absoluto, né, e que possamos alcançar, né, evidente, querido ouvinte da Trânsito, eu gostaria, né, de continuar falando, olá, meu nome é Joãozinho. Represento os partidos nanicos, por isso tem pouco tempo para falar. É isso aí, se liga aí, pra você que quer ter uma voz ativa da comunidade, na ancoragem do PB, é só votar em mim. Guri, tá ruim pra todo mundo, mas pode ficar pior. Para mudar, pra melhorar, vamos juntos, guri. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico para toda a Rede Atlântida, para todo o sul do Brasil e também para todo mundo. Obrigado a você que escuta pela internet, atlântida.com.br. 13 minutos para 6. Alô, rapaziada de Caxias. Neste sábado tem festa Discorama no Pepsi Club em Caxias, com o nosso querido colega e amigo Luciano Costa. E em Novo Hamburgo, mais uma edição, a primeira edição do Vale dos Sinos, da Reunião Dançante no Velfarre Bistrô, sábado a partir das 10 da noite, com a Rodaica, mina do Patrola aqui do Rio Grande do Sul. Opa. E este amigo aqui, Alexandre Fetter, nas manobras sonoras dos anos 70, 80 e 90. Fala, doutor Alceu! É Papa Casa Perini, especial Papa é o agora. Pia. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu! Chegou o Ilano Inter, doutor Fetter. É, o novo centroavante colorado. O Ilano? Ilan. Pretende jogar em duas semanas, né, doutor Alceu? Exatamente, no Avaí o Roberto vai ficar duas semanas parado, doutor Peter. No jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, domingo vai ter duas bandeirinhas mulher. Mais um atrativo pro jogo, hein? Exatamente. Ah, vou ver o jogo por causa disso. E o Brasil de Pelotas comprou o zagueiro Vinícius. Agora vai, Brasil! Exatamente! Vinícius, que era do Inter, o Vinícius? Vinícius que era do Inter? Mas não tem ganhando, e a classificação do Brasileirão, doutor Alceu? Não precisa, tanto, não precisa. O senhor fala os primeiros quatro, não, não é necessário. Vamos ampliar os cinco primeiros e os cinco últimos. Né? Até porque com o Inter no G4, o quinto entra na Libertadores. Exatamente. Se bem que o Santos também tá no G4, então o sexto entra na Libertadores. Isso. Mas a esperança é que o Lula ganhou a camiseta do Bia da Libertadores do Inter, né? E o Obizinho é frio. Né, do presidente Lula. Não é essa verdade. A verdade é que, sabe? O Guga deu uma raquete pra ele de presente, quebrou a bacia. Quebrou a bacia. O companheiro lembrar, eu já tinha a camiseta de campeão da Libertadores. Mas não do Bia. Agora é Bi. Era e isso, eu tô dando sorte. Qual a camiseta do Libertadores do senhor tinha de campeão do da Libertadores? Eu já ganhei. A do Internacional. Do Internacional. Ah, pô, não, pensei que o senhor estivesse falando da Libertadores do Corinthians. E é só pesquisar ali na internet. Procurar foto do presidente Lula numa lagoa pescando, que vocês vão me ver com o calção do Inter. É, já vi essa foto, presidente. Já vi essa foto, presidente. Isso mostra que eu dou sorte. Tá pescou certo. Pescou obrigado, bastante presidente. Peixe com o calção do Colorado, presidente? Muito mais do que o gremista. Dois bicudos não se beijam, né? Te contar o troço. Boa tarde. Boa tarde. Diz o nosso ouvinte Roger de Novo Hamburgo. Estava escutando o Pretinho das 18 e escutei o comentário sobre o caso da baleia encalhada, que agora já é morta, não é mais encalhada. Não lembro o dia certo, mas foi esta semana que o Túlio Milman, nosso querido amigo e colega Túlio Milman, comentando um assunto bem parecido no programa do Macedo, na Gaúcha, de manhã. De manhã cedo, com perdão do Macedo trocadilho. É Macedo de manhã cedo na Gaúcha. É massa. Só que eram pinguins. Ele entrevistou um profissional do Ciclimar de Imbé, pois os bichos estavam aparecendo mortos na costa gaúcha, e ele falou que era o fim da vida deles, não tinha o que fazer, é o ciclo de vida deles. O homem não tem o direito de interferir. Então temos que saber até que ponto podemos ajudar e quando começamos a atrapalhar o ciclo da vida marinha. Aê. Legal, hein? Hã? Legal. Interessante. Vai daí, Lelê. Opa! Não, o Edmilson Ortiz, nosso amigo jornalista, disse que está errada a informação. Com o Inter garantido, sobram 3 vagas no Sim, Via Brasileirão. Apenas, por quê? 3 vagas, não 4. Porque tem uma mudança no... Não, mas é que o Santos também está no G4. Não, mas é uma outra mudança. Okay. E se tiver aconteceu um da Sul-Americana também. É uma ladainha aí, que é uma... depois tem que pesquisar direitinho para dar informação precisa. Edmilson, o que tá batalhando por vaga que vai se informar. Eu tô com a minha garantida, né, Alexandre Ferro? Vai daí, Lelê, boa. Pretaiada, vai aí o que todo homem deve saber na ponta da língua. Nunca se sabe onde estaremos. Se o Potter é bom, ele vai e tira de letra. Não entendi. Pedir cerveja around the world. Sim. Onde o Potter, claro. Onde ele vai, ele tira de letra. Potter, agora é pra ti. Agora tá pra mim aqui. Mesmo nível. Para que você nunca fique sem sua preciosa cerveja quando viajar, leve junto o dicionário de como pedir. Vamos lá. O Lelê é aquele aluno exclamador, né? Que a professora lê um texto, uma parte do texto. Tá, eu não tô afim de ler isso aqui, professora. mais ou menos isso. Então vamos lá. Inglês. One beer, please. One beer, e saúde please. Cheers. Cheers! Espanhol. Saúde. Una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Salud. Salud. Italiano. Una birra, per favore. Mamma una birra, per favore. Salute. Salute. Salute. Agora vai começando a complicar. Francês. Une bière, s'il vous plaît. Una bière, s'il vous plaît. E a saúde é... Santé. Santé. Une birre. Une birre, s'il vous plaît. Birre, s'il vous plaît. Tem que fazer bico. Meu cachorro vai desfazer o bico agora. Latim. Unam cervezian, si placer. Vai pedir aonde, Latim? No Vaticano. O cara vai pra Latinha, usa Latinha. Ué, não, vai lá no Vaticano. Eu mesmo vou levar esse meio. Todos os vai bares. No Vaticano, não vai tomar cerveja no Vaticano. Não, claro que vai. Pecado, imagina tu tomar uma cerveja no Vaticano. Saúde em latim é sanitas bona. Exceção. Não tem cerveja pra vender no Vaticano. É. Tu que pensa. Ah, deve ter. Não, deve cara, ter, não cara. Tem, não. Sem álcool. Não tem, cara. Eu já estive lá e realmente não tem. Inclusive, já teve lá. Inclusive, vi o Papa, né? O Papa passou e acenou pra mim. Falou, tu que é o Pianjo do Pretinho? Então tem cerveja no Vaticano. Tem cerveja sim. E bebeu muito, Marcos. Viu até o Papa. É, que o Vaticano é minúsculo, né? Tem cerveja. É o menor país do mundo. Tem cerveja, assim, a 5 metros da, do... Eu pensei que fosse a 5 reais. muro. Não, a 5 metros do muro, do portal do Vaticano. A 5 metros tu come uma cerveja. Entrou no Vaticano ali, não. Não tem cerveja. Tá, mas tu pode entrar bêbado no Vaticano, então. Pode, tranquilamente. Pode entrar com a latinha? Deve. Pode entrar com a latinha, Marcos? Não, com a latinha não faz. Tem que deixar na... Então aqui, ó. Na Grécia, mia beira para calo. Ah, tá. É, minha beira para casa. Eu não vou falar mais do saúde. Vou falar que grego parece português. Tu vai pra Grécia, ouve os caras falar e tu tem a impressão que eles estão falando português. Tu tenta entender, mas não dá pra entender nada. Tudo não passou de uma ilusão de ótica do teu ouvido. Então dizer, uma cerveja, então minha beira para calo. Minha beira para calo. Isso aí. Em alemão, ein Bier bitte. Como é que diz saúde em alemão? Ein Bier. Prost. Prost. Ou ein Prosit, que é um dialeto bávaro. Né? Tu vai tomar cervejinha da Bavária. É legal, hein? É legal, cara. É. Enprost. Holandês. En bier Austublif. Austublif. En bier Austublif. Austublif é por Blif. Favor. E prost. As holandesas lá em casa sempre falam Austublif, Maurício. Ó. Vai na checa lá. Ela sempre fala toda isso hora. Aqui é importante. Ó. Mas isso o Maurício, é desculpa, Lelê, mas o Maurício elas acertam assim mesmo. Astublif, Maurício. Maurício. Isso aqui é importante, ó. O idioma flamenco, que é falado na Bélgica, junto com os três idiomas oficiais lá, que são francês, holandês e alemão. Né? Vocês sabem, né? É. Enpinge. Austublif. Isso, aí tem pornografia no meio. Cara, provavelmente não é assim, Lê. É, eu acho que não. En pinche Austublif. Eu acho que... Não, então nós vamos pesquisar, Marcos Pianjas, para melhorar. No, em dinamarquês não, em danês, língua fala Dinamarca. Agora tu vai falar isso aqui. É que tem uma letra aqui que a gente não usa, que é o O com trema. E o A com uma bolinha em cima do A. Tá, mas isso aí tu já tá no sueco, cara. Eu tô falando ainda dos franceses. É o A dando uma bolinha. O dinamarquês tem um O com um risco. Um O com um risco no meio, assim. É possível, não tem. A gente não sabe qual é o som disso. É conjunto vazio. Enotak. Dinamarquês. Isso é uma bela. Cara, eu mesmo já perdi o fio. Vamos deixar assim. Eu vou até dizer. Deixa pro Potter amanhã. Eu vou pedir pro Ivanir, que nos mandou esse e-mail. Ivanir, vá, ô! Pesquisar mais. Legal que ele disse pra não mencionar o nome da firma aqui, que é o do e-mail dele. Então, agora já era. Mas é o Ivanir. O Ivanir tá demitido agora. Eu vou pedir pra ele pesquisar como é que eu pedi uma cerveja em árabe, né? Que isso aí me interessa saber. Sim, antes de dezembro, por favor. Vai manda lá pra claro que eu vou, cara, óbvio. Vamos dar uma representante, você é o correspondente do Pretinho Básico. Boa aí, velho. Muito bom, Lelê. Manda aí, Marcola, qual é a boa aí? Cara, vai sair uma lei aí, um projeto prevendo prisão pra quem discriminar heterossexuais. Ah, tô ligado, eu li isso aí. Tramita na Câmara um projeto de lei do deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que pune a discriminação contra heterossexuais e, pela proposta, quem recusar o ingresso à permanência de um heterossexual em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, aberto ao público, poderá ser punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Além disso, também será punido com 1 a 3 anos de reclusão quem impedir ou restringir a expressão de afetividade entre heterossexuais. E quem sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis e pensões. Cara, o heterossexual branco adulto de classe média é o cara mais desassistido de políticas públicas do Brasil, cara. Não tem nenhuma política pública pra branco heterossexual. Precisa, como que não, cara? Precisa. Qual é a barreira que esse cidadão encontra? Todas, cara, né? Isso aí é verdade. Cara. Não, deve claro ser uma sacanagem. Não, né? Por favor, não né? Sei. Deve, não, eu não sei, velho. A não ser que algum heterossexual já tenha sido discriminado num local Potter homossexual, entendeu? Estritamente homossexual. Potter tava me falando. O que eu acho muito pouco provável, pela inteligência e sensibilidade dos homossexuais. Não, tem umas bichas burras, cara. Não. Teve uma vez um homossexual. Tava das tuas relações, cara. Uma vez um homossexual quis ferir a minha heterossexualidade, entendeu? Eu me senti atingido. Ele queria, de qualquer forma, que eu, né, fizesse me tornasse um homossexual. Passasse pro lado negro. Exatamente. Exatamente. Né, eu me senti atingido. Passou, eu podia ter aplicado a lei. Disse ele, venha para o lado negro da força. Mas não era com essa voz, era com a voz do Clodovil. Venha para o lado negro da força. Tá na hora do Sidão, lá. Finalmente. Mas já, deixa eu conferir o horário aqui. Ele não aguentava mais o programa. 58-0, temos 2 minutos, portanto, Cid Moreira. Ainda bem, eu estou cansado de ser queimado, de não ter espaço no programa. Ah, Paulo, você é muito divertido, Paulo. Vamos no show da tribo lá em Rio Grande, vou te levar. Ah, é? O que acontece no show da tribo? Tem uma regueira, vai umas loucas lá de trança. Que tribo é essa? A tribo de Joe! Ah, eu não entendo essas coisas. Vai ser legal, tá? Aonde, Maurício? O ouvinte reclama que a gente vai. Então vamos. Leonardo Medeiros de Esteio mandou um salmos. Ah, eu vou ler estes salmos. Noite de quinta-feira, preste atenção, você que está no trânsito, em casa. Mira, né, o que você disse? Cala a boca, pô. O cara tava conseguindo, porão. Obrigado. Não, ele tá de meia hoje, né? Tirou o tênis assim. Coçando o pezinho. Vai chorar de novo, não. Lá vem o pato. Pata aqui, pata colar. Lá vem o pato. Lá vem o pato. Pra ver o que há. O pato pateta pintou o caneco. Surrou a galinha. Bateu no marreco. Pulou do poleiro no pé do cavalo. Levou um coice. Criou um galo. Comeu um pedaço do papo, ficou engasgado, com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço, que foi pra panela. Aê! É fantástico! Boa noite. Obrigado, Cid Moreira. Muito obrigado a você que esteve hoje conosco bom, em mais bem. Um dia desta semana que é tão curta, cada vez mais curta e rápida a semana. Uma boa noite de quinta-feira. Nos encontramos amanhã, 1 da tarde. Tudo de novo aqui no Pretinho. Valeu, tchau. Um pato assassino lá no meu condomínio, sabia? Já matou uns 3 patos novos que entraram no lago. Um lá onde eu moro lá, cara, é sério. É um pato assassino lá, cara. Seria o killer. É um matador. É um pato colorado, é um matador, né? Não, isso é um pato sujo daí, né, cara? Não, matou 2 já. Que babaca você é. Olha a raça do pato. Não, tô falando.